Paulo F5729, após o voo na retaguarda, pode ser que Augusto? Segundo, o 5729, estou com o segundo Boeing, já vai iniciar o táxi no 62, hein? Após o mesmo, será liberado. Opa, 5729, agora. Voo no 925, Alinda, coluna 0, vento no 00 graus, 15 nós. Alinda, coluna 0, voo no 925. Espera 186, ajuste 1010, tem um bom voo, boa tarde, voo 1013. Bate 8 na Alfa, posse de espera, 18. 8, 6. 6. Autorizado. Autorizado para 2.000 pés, comunidade, é a posse de LF X-Ray, tá? 3190. 02, prossiga. Gente, o Guardião 02. 500 pés, litoral, reporte Pituaçu. Paulo, boa tarde, 3149, autorização Galeão nível 360. 3149, vai só um minuto, cópia. 1092. Gente. 1729 no 04, tá livre, chame táxi. Vai só táxi, 102. Salvador, gol 1013, próximo, ponto de espera, 1-0, pronto. Gol 1013, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Paulo, Salvador, boa tarde, gol 1755, com a Romeu. 5 pontinhos, número 2, para a cópia, aguarde. Uno 925, decolar 201, no controle 1-1935, bom voo. 1-1935, 1-1925, boa tarde. Senhor de Salvador, boa tarde, Uno 925, decolou na sua escuta, arbora a saída. Uno 925, contato radar, sua para 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, Uno 925. Pra ver de Torre. Vamos pro próximo. Torre, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado, Guardião 02. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 3149. 3149, Galeão, nível 36120, está autorizado. Ele ouviu a Pesulo 1-0, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridging. Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridging. Aciona 5035, controle 119, decimal 35. Autorizado, Galeão, nível 360, a primeira da via São Pedro, 1-0. Decola da 10, com curva à direita na saída da El, após da El, Leda e após Transponder 5035, controle 19, 3149. Confirma aí, ouvir? Transponder 1-0. Correto, está 3149, chame pronto, pushback. Camarada. 102, dá presente, cru, curva esquerda, reporte final longa, parte 4. Operação longa, parte 4, guarda a 02. Controle Salvador, é o trip 5219. Prossiga. Possibilidade de aproada presente conquista ou após a posição árbor, que for mais fácil? Negativo. Trip 5219, por instruções do Centro Recife, terá que fazer árbor, elefa e após elefa voar a vitória da conquista. Ok, muito obrigado. Na escuta, no 925. Voe o fito. O fito vai voar no 925. Copiado, via Indy Alpha, com espera 118.6. Ajuste no 0 no 0. Bom voo, boa tarde. Indy Alpha, espera 18.6, com o 725. Obrigado, até pronto. 755, pronto, cópia. Pronto, cópia, prossiga, vou no 755. No 755 com fins 360 autorizado, aerovia Pezulu 16, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5011, controle 119, decimal 35. Presente o Lima Kilo Bravo, autorizado Coral. Presente Coral, Bravo. Decolada pistão no 0 no sentido da El. Leda, após Leda, voa Bridge. O controle Salvador opera 1935, código 250, por 1, voa 975. 3190. Voo no 0 no 3, na escuta. Afirmo. Após a passagem do trave na final, a Lima tem 1 no 0. E após o trave na final, a Lima tem. 08, voo 975. Solo 3149, chamei táxi. 05 autorizado, então 3149, chamei táxi. Autorizado, 3149. Sente Guardião 02, seu solo 06, frequência livre, boa tarde. Solo 06. Salvador, boa tarde, Azul 4234, Pua Romeu, S1950. Azul 4234, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Identificou, 050 na mar, 4234, Azul. No 90, solo 08, direito no 219, boa tarde. Direito no 219, frente 3190, boa. solo está 3149 para o táxi com 146 a bordo, autonomia 4 horas, alterna Campina. Solo Salvador, Alta 3190. 3149, táxi autorizado via Indy Alfa, ponto de espera 186, ajusta no 0 no 0, bom voo e boa tarde, TAM 3149. Indy Alfa, ponto de espera 286, ajusta no 0 no 0, TAM 3149. 390, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa Juliette, cruzada 6, TAM 3190. Solo Romeu CA November, pátio 3 acionado para ainda este táxi. 05 POB, 3 horas de autonomia alternando o Recife. Táxi autorizado, reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, Romeu Sierra November. Reportar na saída do pátio 3 para ingressar na, no pátio principal, November. Gol Lisboa, o gol 16-12, cruza 180 para 170, informação Romeu. Gol no 612, boa tarde, acena identificação, autorizado chegada ao mar e desse mantém o nível 060. 060, gol no 612. 1935, obrigado e bom dia. Oito, autorizado, chame táxi, gol no 755. Chamada táxi no 08, gol no 755. Saída do pátio 3, o Romeu Luciano, né? Táxi em frente, em reporte para ingressar no pátio principal. Contará para ingressar no pátio principal, não, né? Controle Salvador, boa tarde, gol 1935. Está corrigindo o voo 1013, cruza 2000 pés, na Dayol. Nihal. 10-13 da Gol, contato radar 360, saída da El. 360, acendendo para nada El. CCD. Na saída do pátio 3, após o seu prossegue via Juliette, portão 612. Sente após o premiado, prossegue via Juliette, por 0-3, 3-1-9. O meu Serra 90 prossegue em frente, segunda direita via pátio principal, Indy Alpha, ponto de espera 118-6. Com o número 2 no ponto de espera, ajusta no 0 no 0, bom voo e boa tarde. Em frente, segunda direita, a torre no ponto de espera, 18-6 com 1-0 no 0. Obrigado, boa tarde. Sendo 49, a linha e mantém após o web. Após o web, ele mantém 349. Web 5729, da cola 212, controle 19935, bom voo. 35, obrigado. Controle Web 5729. Web 5729, contato radar, sua para o 340, perfil da EO. 340, perfil, 5729. Lima, Kilo Bravo. Prossiga, Lima, Kilo Bravo. Ah, está de volta já? Agora 6.400 pés. Obrigado. Gol no meio, no 2, indicada. 289. Reduza para 250, gol no meio, no 2, é o número 2 na aproximação. Ciente. Azul 4234, 2.000 pés, ajuste no zero, livre das restrições de IMPAP. Reporte localizador, livre LF. 2.000 com 1.010, livre restrições de IMPAP, reportará ILS X-Ray Azul 4234. No 2, desça para o 050. 050, gol no meio, no 2. Gol no 601, no 4.000 pés, ajuste 1.010. 4.000, 1.010, 601. Da 3149, decolada zona 5, controle 1 no 935, bom voo. 1935, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3149, Dael, na sua escuta. 3149, contato radar, só para 360, perfil Dael. 360 no perfil da Dael, TAM 3149. Gol no meio, no 2, reduza para 220. 2209, gol 1902. Meu Sierra, novembro, livre da colagem 1-0, vento 090 graus, 1-2 nós. Livre da colagem 1-0, meu Sierra, novembro. Boa no 755, ali mantém no zero. Boa tarde, ali mantém pista no zero. Boa no 755. Gente, reporte no farol da barra, Mike Papa Lima, 500 pés. Confirme apenas o transponder tipo de equipamento, Mike Papa Lima. Gente, reporte farol da barra. 0 no 3, chame Recife, 1251, alternativa no 3325, bom voo. Bloqueado. O gol 10 no 3, chame Recife, 1251, alternativa no 3325. Indo 50, o gol 1612. Gol 10 no 3. Gol no 612. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1-0, reduza para 1-8-0 nós. 1-8-0, gol 1-6-1-2. Chamou o gol 1-0-1-3? Afirmativo, gol 1-0-1-3, Recife, 251, alterna 1-3-3-2-5. 251, 2-3-3-5, é isso? 1-3-3-25. 3-3-25. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Serra Novembro, cruza 3.500, perfil Puca, Caju. Contato radar só para o 410, saída Puca, o Romeu de Serra November. Para o 410, perfil Puca, November. Controle, o Mike Ecovice, cabeçou o CCR. Gente, na prova de farol de Itapuã, reporte para descido, Mike Ecovice. Porta para descido, Vitor. TAM 3149, suba restrito para o 320. Sobe restrito 320, TAM 3149. Estabilizado ILS X-Ray, já com 10 à vista, azul 4234. Completo final, torre 118.6, bom pouso. Completa com 18.6, 4234, obrigado. Voo no meio, no 2, 2.000 pés, ajuste 1.010, livre LS, reporte estabilizado. Ciente, informará estabilizado, voo no meio, no 2. O Mike Papalima? Apenas o POB 04? Ciente, 01. Chame Recife, 1251, alternativa 133-25, bom voo. 251-3325, obrigado, tchau. Voo no 755, da cola 220, controle 1 no 935, bom voo. 935, obrigado, 7. 6, na Projeto de Lagoinha, se descida para, inicialmente para o 080, na chegada bom, se identifica. Na Projeto de Lagoinha. Para 080, identificado. 29. Livre o pouso, pistão no 0, azul 4234. Boa tarde, gol no 755, contato radar na decolagem, suba para o 360, perfil da EL. 360 da EL, bom. Região 05 para Ocida. Prossiga, Guardião 05. Mais ou menos quanto de altura? Prossiga 3149. Chame Recife, 1251, alternativa no 3325, subindo restrito para o 320, com voo. 251-3325, grato, restrito ao 320, 3149. Estabilizando o gol 16, 12. Complete final, torre, 118.6, bom pouso. Boa. Gol no 601, reduza para 1809. 180-601. Controle, mais recuento, posso ter a descida. Desça para 500 pés, o ajuste 1.010, reporte através de Pituaçu, Mike Ecovita. 1.010, reportará através de Pituaçu, Mike Ecovita. Mike Papalima, acione código 0121, posição normal. 01, recebo no radar, mantendo a linha do litoral 500 pés, reporte Pituaçu, o Mike Papalima. Para Brasília, copio 380. 601, desça para 2.000 pés, ajustando a 010, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 601. 17, decola 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, após direto Ofito, aciona transponder 5047, controle 119.35. Lembra chamar a Recife 12685, alternando 13365, obrigado, uma boa tarde. Chanel 6143, Rui Bonfi da presente, descida para 4.000 pés, o ajuste 1.0.0. Bom, presente, descendo para 4.000 pés, 1.0.0, descendo 1.0.0. Elefa, voa Ofito. Oscar, Fox, Índia, Tango, Oscar, Ofito, onde intercepta Pezulu 17, na 3567. Na 3567, chame pronto, pushback. 23 direito, 1219, boa tarde. 219, prato, 4234. Informação Sierra, para autorização. Recife 390. Afirma, 310. Boa noite, 5000 Recife 390, autorizado, Peruísque 58, aerovia, decolou da 10, curva esquerda na subida Pucatran, São Caju, aciona 5045, controle 119.35. Autorizado 390 para Recife, para a Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda, saída Pucatran, São Caju. Transponder 5045, controle 11935, é o gol 1856. Então 7, chame pronto, pushback, gol 1856. Chama lá, pushback, gol 1856. Fala, Azul 4234, livrou o Facultate. Cara, Azul 4234, táxi livre, Alfa, após Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, com 08, Azul 4234. Kilo, bravo, mantenha a escuta do controle. Controle, o Mike Acovito passando através de sua. Sim, descida para 500 pés, o Mike Acovito aguarda transferência de comunicações. Estabilizado, gol 601. Michael Covito, torre 118.6. 18.6, Vitor, graças. Gol no 601, torre 118.6. 18.6, 601. Michael Covito, mantém essa esfera visual no farol de Itapuã, aguardando instruções. O Vitor Sente está com tráfego no visual da final 1-0. Pode prosseguir na retaguarda do mesmo após a passagem? Bom, Mike Acovito. Mike Acovito, o senhor tem o tráfego visual final de meia dúzia de milhas? Afirmativo. Ok, Sente, prossiga a retaguarda do mesmo. Mike Acovito. Isso. Gol no 612, solo 26, direito 12 e 19. Boa tarde. 219, boa tarde, senhora também. 16-12. Torre, gol 601, passando externo, bateu e travou. Gol 601, livre pouso no zero, vento 090 graus, ano 3 nós, informa helicóptero à direita, via litoral, não vai interferir com sua aproximação. Gente, tem dito que é livre pouso na 10, gol 601, sente do helicóptero. Juliette 2, no mesmo 2. Romeu Oscar Bravo, prossiga, boa tarde. Boa tarde, Romeu Oscar Bravo, está no quarto da Bahia. Livre, tá 3567, chame táxi. Grupo Zulu, Costa Azul autorizado, 500 pés, decolando no 7, direita, corredor Axé, via litoral. Aciona 0165, controle 119.35, 218.6. Você vai decolar na 17, pode parar de curva de direita, vai tomar controle 119.35, vai na 17, corredor 17, pode usar 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25